tu tá de volta, o desabafo destruído que troca com a Rotan. Sou a sequela do prato vazio, do moleque dormindo no fio, sem perspectiva de vida nenhuma. A porra do amor, a esperança foi bombardeada nas ruas de Bagdá. Salvação vem no desabamento da igreja clandestina. A influência do meu inimigo, ela é tão imponente aqui, quanto a gente se mata nos becos da faixa de gás. Tá de jato, Hilux. Só foi homicídio de ontem pra hoje na faixa de gás. É mó caos, sofrimento é normal. Tem outro corpo de mato safado todo estourado dentro de um rabecão. Vou só de Dudu especial, pupila estourar. Pro cuzão da científica ficar tá com a pá. A dor me pôs com o coração gelado. A caminhada é pros duro. Só mostro o gladiador e não pros fracos. E é na filha da puta, eu tô firmão, mas insano. Vale dos monstros, vale dos monstros. O vale dos monstros, dos psicopatas. Vale dos monstros, vale dos monstros. Fangor no barato, diabo traga sua alma. A integração é fictícia, que é um bilado e psicopata. Incendiar o busão, trocar com os homens rajadas de espancária. Fazer uma trilha de sangue da Assembleia e o Palácio. Via satélite, focar o alvo. Multi planalto, seu sistema é satânico. Criou um insano serial killer. Com um cavalo de duas rodas, fuzil promotor na prudente. Pode brindar seu importado por cerca elétrica no seu castelo. Mesmo assim, filho da puta, cê não tá sal. Seu titão se faz de quebrada, cuzão. Só vai sobrar os pedaços. Seu áudio A8 vai Paraguai, fortaleceu narcotra. Sistema satânico me criou uma torcida. Verdadeiro do boy, a minha vítima e o seu algoi. Eu aprendi direito como explode crânio mesmo. Eu tô pagou de Steven Seagal, que crack. Cachão de ouro, pesadelo da vaca vadia. Puta de elite do Belvedere. Levato que espalha seu cérebro, é sua válvula de escape. Hoje não tem BH, shopa, tio Savassi, McDonald's. Agora implora, pede misericórdia na mira da Glock. Vale dos monstros, vale dos monstros. O vale dos monstros, dos psicopatas. Vale dos monstros, vale dos monstros. Fangor no barato, diabo traga sua alma. Vale dos monstros, vale dos monstros. O vale dos monstros, dos psicopatas. Vale dos monstros, vale dos monstros. Fangor no barato, diabo traga sua alma.